te vejo chegar, Mirella, sempre com aquele brilho no olhar. Mas quando a noite cai, é sempre a mesma, você vai descansar. Enquanto eu fico acordado, pensando em você, querendo te abraçar. Mas eu sei que o travesseiro é quem vai ganhar. Mas tá tudo bem, eu não vou reclamar, porque te amo mais do que qualquer coisa. Seu sorriso é o meu lugar. Mirella, você é minha, quero, minha escolha. E mesmo que o tempo passe, eu sempre vou te esperar. Eu sei que você adora seu espaço, seu refúgio, seu lugar de paz. Enquanto eu fico aqui, escrevendo versos, tentando encontrar minha vez. Mas amor, não se preocupa, eu entendo, é o seu jeito de relaxar. E quando você está comigo, tudo volta a brilhar. Mas tá tudo bem, eu não vou reclamar, porque te amo mais do que qualquer coisa. Seu sorriso é o meu lugar. Mirella, você é minha, quero, minha escolha. E mesmo que o tempo passe, eu sempre vou te esperar. E quando você me olha, eu sei que é amor de verdade. Porque Mirella, meu coração é teu, não importa a idade. Seja nos momentos calmos ou nos de intensidade, eu só quero estar contigo, viver nossa felicidade. Mas tá tudo bem, eu não vou reclamar, porque te amo mais do que qualquer coisa. Seu sorriso é o meu lugar. Mirella, você é minha, quero, minha escolha. E mesmo que o tempo passe, eu sempre vou te esperar. Oh, mas tá tudo bem, eu não vou reclamar, porque te amo mais do que qualquer coisa. Seu sorriso é o meu lugar. Mirella, você é minha, quero, me escolha. E mesmo que o tempo passe, eu sempre vou te esperar.